tema da palestra hoje é uma pergunta, né? Espiritismo. Por que o Espiritismo? Então, surgiu essa ideia exatamente pela pergunta. Porque todos nós aqui presentes, provavelmente, tanto quem trabalha na casa espírita como quem frequenta de um modo ou de outro a casa espírita, não só essa como a outra que também existe aqui na cidade, todos nós devemos alguma vez pelo menos ter escutado essa palavra, essa pergunta, afinal das contas, por que espiritismo? Por que que vocês vão, talvez de outras formas de pergunta, né? Por que é que se frequenta uma casa espírita? Por que é que vamos na casa espírita? E a maioria das pessoas geralmente são amigos, familiares, ou conhecidos, ou simplesmente curiosos, né? Afinal das contas, por que o Espiritismo? Uma resposta bem sucinta. Espiritismo, sem dúvida, ele veio quebrar um paradigma, né? Quebrar uma ideia religiosa de alguns séculos e séculos, né? E o principal motivo dessa quebra, desse paradigma, dessa ideia, o que é um paradigma? O paradigma é uma ideia que já foi criada há bastante tempo, e no caso nosso aqui, fomos criados dentro de uma cultura religiosa católica, apostólica, romana, mas se direciona na questão da morte, né? O Espiritismo, ele vai tentar explicar o porquê que acontece isso, porquê que existe sofrimento, porquê que acontece que alguém morre cedo, que alguém morreu num acidente, que já tinha passado por outras poucas e boas, e não morreu de doença, mas morreu de acidente. E, enfim, uma série de perguntas que o Espiritismo, ele, quebrando paradigmas, ele responde através da ciência, da filosofia e da religião, que são os três conhecimentos básicos dentro da doutrina espírita. Bom, nessa quebra de paradigmas, nós, o Espiritismo, ele foi contra, totalmente contra, na questão da morte, que é a questão, digamos assim, de que o catolicismo, ele via a morte como um fenômeno religioso. O Espiritismo, ele enxerga de outra maneira a morte. Ele enxerga como um fenômeno natural e científico. Então, só aí já é uma grande quebra de uma ideia de que todos nós, provavelmente nas últimas encarnações, criados na Igreja Católica Apostólica Romana, fomos criados nessa ideia de que a religião tem muito a ver com a morte ou com outros fenômenos que acontecem com nós, seres humanos. E isso, vocês podem ver que não tem nada a ver, porque não precisa ser religioso, né? As pessoas que não são religiosas, elas morrem de qualquer jeito. Então não tem nada a ver com religião. Mas aí então, eu vou voltar um pouco atrás na história. E não é só nós aqui que tivemos e temos essas perguntas todos os dias, né? Em nossa mente, e às vezes perguntas que nos vem fazer. Lá antes de iniciar o Espiritismo ainda, já existiam pessoas, e de renome internacional na época, que já tentavam quebrar esses paradigmas. E um eu vou falar aqui, vou falar de duas pessoas que foram grandes escritores. Um foi o Victor Hugo. Ele foi um grande escritor, um grande novelista, um grande romancista. Ele nasceu lá em 1802, veio a desencarnar em 1885. Tá. E nesse tempo aí ele escreveu uma grande quantidade de livros, mas eu vou só comentar dois deles, que foi o Corcunda de Notre Dame, né, que fala de um corcunda que vive na Catedral de Notre Dame, em Paris. Mas eu acho que a obra mais importante dele foi Os Miseráveis. Inclusive, isso aí já foi retratado em filmes, né? Eu diria que o livro é muito mais interessante, é claro, mas o filme também, a segunda versão do filme é muito interessante também, e fala dos problemas sociais lá do início da Revolução Industrial, no final do século XVIII, início do século XIX, e dos problemas sociais em que existe, na época, a necessidade de bastante mão de obra, e, inclusive, são pessoas que são as mulheres, os homens, as crianças, são explorados de forma bastante, eu diria até bastante gananciosa, né? Na questão de usufruir da mão de obra necessária para aquela revolução industrial que aconteceu na época. Ele perde a filha dele, com 19 anos de idade, a filha dele tinha, ela se afogou no rio Sena, lá em Paris, e aí ele começa a se interessar pela questão do espiritismo. Então, mesmo antes, alguns anos antes do Allan Kardec escrever o Livro dos Espíritos, ele já na época ele participava de sessões mediúnicas com a Madame Emile Gerardin, certo? Ela era uma médium, certo? E ele participava dessas sessões mediúnicas, ele e mais algumas outras pessoas. Inclusive, no Livro dos Médiuns, no item 144, vocês vão ver lá que o Allan Kardec faz uma menção de homenagem à Madame Gerardin, por causa que ela foi uma das precursoras do Espiritismo, certo? Então, ele já na época, no auge de sua fama como escritor, como novelista, como romancista, ele vai contra todas as quaisquer ideias, né, materialistas, e ele vai realmente concordar e criar uma ideia espiritualista. Inclusive, no próprio livro, Os Miseráveis, se vocês lerem, ele sempre dá uma conotação lá humanista da história. Então, ele foi um dos grandes, digamos assim, precursores do espiritismo. Ele era conhecido de Allan Kardec, né? E ele, inclusive, no final da sua vida, né? Ele, na própria casa onde ele morava, aconteciam fenômenos mediúnicos, e aí foi que ele percebeu que também ele era um médium, e às vezes médium de efeitos especiais. Então, ele foi contra, sim, na época, muito mais, digamos assim, difícil de se tratar com o espiritismo do que hoje, né? Mas mesmo assim ele morreu, ele desencarnou lá em 1885, defendendo a ideia espírita. Ele foi, digamos assim, um dos grandes precursores do espiritismo. Um outro autor, também muito famoso, que todos vocês devem ter já ouvido falar, foi o inglês. Ele era médico, ele nasceu na Escócia, o Arthur Conan Doyle. Ele foi aquele que escreveu 60 obras, 60 contos ou livros sobre o famoso personagem Sherlock Holmes. Esse cara aí também, ele nasceu em 1859 e ele morreu, veio a desencarnar em 1930. Ele também, por motivos, né, da morte, isto é, do desencarne da esposa dele, do filho dele, enfim, ele perdeu toda a família. A família, antes da virada do século, ele perdeu a mulher e o filho por motivos de doença. E na Segunda Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra, que aconteceu lá em 1914 até 1917, ele perdeu o resto da família dele, cunhados, um outro irmão, e ele praticamente ficou assim atordoado. Mas ele já naquela época lá, ele também, ele era um partidário, mesmo morando na Inglaterra, ele era um grande defensor da doutrina espírita. Tanto que, agora vou ter que ler aqui, ele foi presidente da Aliança Espírita de Londres. Quer dizer, ele fazia parte lá em Londres de uma casa espírita. Esse Arthur Conan Doyle, ele na época que ele escreveu um dos livros que, digamos assim, complicou extremamente com a vida dele, porque Ele escreveu um livro, uma obra, chamada A Nova Revelação, em 1918. Tá? No auge de sua fama como escritor, romancista, novelista. Ele não se importou de maneira nenhuma em complicar a vida dele por causa da ideia dele também de quebrar paradigmas. Ele foi, inclusive, convidado pelo governo britânico a tentar renunciar a sua crença religiosa, que na época a crença do espiritismo, mas ele não cedeu. Ele faleceu lá em 1930, ele veio desencarnar, mas ele nunca, de maneira alguma, renunciou à sua convicção religiosa na questão do espiritismo. Então foram, eu estou falando aqui de duas pessoas, né, que foram extremamente importantes na questão literária, né, porque quem não ouviu falar do livro ou do filme Os Miseráveis? Ou quem que não ouviu falar dos filmes sobre o Sherlock Holmes? São 60 contos, 60 livros, ou alguns não são livros, são contos. E a grande parte deles foram, digamos assim, retratados no cinema, em filmes. Então eles, na época, apesar de toda a campanha, principalmente promovida na época, né, pela Igreja Católica, eles não renunciaram às suas convicções religiosas nessa questão de permanecerem na sua fé e na sua credibilidade no espiritismo. E, inclusive, esse último aqui, o Conan Doyle aqui, ele participava, né, de reuniões mediúnicas com duas médiuns de efeitos especiais, na qual elas conseguiam, na época, materializar coisas, objetos. E, inclusive, por duas vezes, ou três, se não me engano, elas conseguiram materializar personagens, pessoas que já haviam passado, né, e que, na qual ele conseguiu manter uma comunicação verbal, entre aspas. Então, por que o espiritismo? Fica assim uma questão até de nós tentarmos refletir, uma reflexão. Quando as pessoas, elas nos vêm perguntar, mas afinal das contas, espiritismo, mas por que espiritismo? E nós sabemos responder e termos uma convicção dentro de nós, por que que nós vamos na casa espírita? Por que que nós participamos dessa ideia espírita? Então é isso, pessoal. Obrigado.